anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o bloco da X-Fin Series, né, para falar da Orale Auto Parts Challenge, que aconteceu lá no Texas no sábado à tarde, para nós aqui já à noite, 6:30 da noite, né? Então vamos aí falar o que aconteceu lá, a vitória do Brad Keselowski. Ele conseguiu sua 34ª vitória na X-Fin Series, né? O pessoal costuma falar do Kyle Busch, do Joe Logan, né? Mas o Keselowski não está tão longe não, pessoal. Ele gosta de vencer aí, gosta de estar sempre dominando aí a X-Fin Series. Apesar de ter diminuído bastante o número de participações dele no carro 22, né? O Kevin Harvick aí foi o segundo colocado e o Austin Dillon foi o terceiro colocado aí. Por que já estou falando dos três juntos? Que os três garantiram um grande duelo no final da corrida. Um duelo maravilhoso aí, né? Faltando na última relargada lá para 16 voltas para o final da corrida. A 11 voltas aí formaram um triwide na luta pela liderança. Claro, foi um grande momento, um grande final de corrida para todos nós fãs da categoria aí. Quem levou melhor foi o Keselowski, claro, ele que, né, de certa forma, dos três, ele foi o que mais liderou, mas não que ele tinha o melhor carro, mas que ele tinha pneus novos aí. O Austin Dillon tinha pneus mais usados aí, ele ficou um pouco para trás, mas o Keselowski sempre impressionante aí, conseguiu sobressair sobre o Kevin Harvick e o Austin Dillon. Mas parabéns aos dois também, que desenvolveu um grande duelo ali no final da corrida. Então, vitória do Keselowski, vitória número 34 na carreira, né, somando aí mais vitórias aí para ele aí. Então, parabéns a ele. E o Eric Jones, pessoal, Eric Jones fazendo um corrido de gente grande, né, ele que fez um triple dutch esse final de semana, correu na Truck, correu na X-Fin Series e correu na Sprint Cup também. O Eric Jones aí salvou um quarto colocado, um top 5 aí. Parabéns aí, chegando à frente do Ty Dillon, que foi o primeiro contender a marcar pontos, né? Então parabéns aí o Ty Dillon também por ser o top 5, né? Ele que luta, tem a luta ali direto pelo campeonato, apesar das coisas estar um pouco mais difícil para ele em questão de campeonato, né? Mas ele, dos que luta pelo título, ele foi o que melhor chegou ali, que melhor somou pontos ali. O Daniel Soares foi o sexto colocado, o Brian Scott foi o sétimo, o Chase Elliott foi o oitavo, o Egon Smith foi o nono e o Elliott Sadler o décimo. O Chris Buescher foi apenas o 11º, o Brandon Galgon o 12º, Sigue o 13º, Kyle Busch o 14º e Ryan Reed o 15º. Falando um pouquinho dos números da corrida aqui, a corrida teve duração de 2 horas e 10 minutos, né? Já diferente daí da Truck Series, tivemos 4 bandeiras amarelas e tivemos a margem de vitórias aí, né? A margem de vitória foi de 1.1 do Keselowski para o Kevin Harvick. Tivemos 17 trocas de liderança, isso aí sim mostrou que foi uma grande corrida, uma corrida bem movimentada. Outro cara que liderou aí, mas acabou batendo aí no final da corrida, foi o Kyle Larson, né? O Kyle Larson teve problemas aí, acabou batendo aí. Infelizmente não conseguiu lutar pela vitória aí o Kyle Larson, mas assim, ele estava no par, hein? Ele estava ali no par ali, poderia tudo acontecer aí para ele conseguir essa vitória aí. Mas não deu para ele, infelizmente o Kyle Larson acabou indo pro muro aí e foi fim de corrida para ele, pro Kyle Larson. O nosso amigo aqui, o Ryan Truex, eu que havia mencionado ele, né, que esperava uma grande corrida dele aí, no carro 98 foi o 20º colocado aí. Parabéns a ele aí, que nós sabemos também que o carro 98 não é tão bom assim não, né? Então, ele foi o 20º colocado. O Mason Mingus, pessoal, Mason Mingus fez a estreia dele na X-Fin Series, né? Ele foi o 24º colocado. O Aaron Black Jr. também esteve por lá, foi o 27º. Só repassando aqui as bandeiras amarelas, na volta 27... Tivemos a bandeira amarela por competição. Na volta número 79, o carro 74 acabou ficando pela pista. Na 116 tivemos detrito na pista e na 42 foi o acidente do Kyle Larson. Essa aí foi as bandeiras amarelas da corrida. Lembrando que tivemos 11,5% da corrida em bandeira amarela. É um número muito baixo, né? Então, tivemos aí muita bandeira verde. A média foi de 35 voltas aí. Campeonato. O campeonato continua interessante, né? Apesar do Chris Buescher ser o pior entre eles aí no campeonato, né? O Chris Buescher mantém a liderança, 24 pontos, segue aí 24 pontos à frente do Chase Elliott. O Ty Dillon, 30 pontos à frente deles, do Chris Buescher, né? E o Egan Smith aí vem 31 pontos atrás do Chris Buescher. O Elliott Sadler vem 118 pontos atrás, daí para baixo, uma avenida de ponta aí. O Dale Earnhardt Jr. é o sexto, Daniel Suarez o sétimo, o Scott o oitavo, Brendan Gaughan o nono e Ryan Reed é o décimo colocado, né? O Sieg, Jenny Clement, JJ Ely e Dakota Armstrong. E o Rothstein aí fecha o top 15 aí. Então parabéns ao Chris Buescher, que segue na luta pela liderança do título aí, né? Na frente aí, disputando aí esse título aí, inédito pra ele aí. E um título para Roush aí, que tá merecendo um título faz muito tempo aí. Quem sabe não seja o ressurgimento da Roush aí. Enfim, pessoal, é uma corrida muito boa. Quem não assistiu, assista, que vale a pena assistir. Vitória do Brad Keselowski, 34ª na carreira. E segue a luta pelo campeonato. O Chris Buescher aí, a sempre muito próximo deles aí. Só fazendo uma ressalva aqui, o Egan Smith, ele caiu para quarto colocado, o Tadino assume a terceira posição, reassume a terceira posição do campeonato. Pessoal, um forte abraço e voltamos daqui a pouco para o bloco da Sprint Cup.